Troia, bom dia, Tantrem 601. No 601, saída da El 360, vigilante. O Tantrem 601. Ah, 3601, poderia voar direto Leda, 3601? Autorizado, 601. 3601, direto Leda. Tequila informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 05. Graças, bom dia. Bom dia, Aquila. Bom dia, o Xander 6251, está para tomar um ponto para Guarulhos. Xander 251 para Guarulhos, está autorizado nível 360, decola da 10, saída da El Leda, Brite. Brite prossegue via Brasil 10 conforme a rota prevista. Aciona 5533 no transponder, 119.35 a frequência do controle. 360 autorizando, pela Ampersulo 10, depois conforme. Colada 10, Gael, pós-letra Bridge, 5533, 1935, Oxalé 6251. Procedimentos corretos, chama prazo proposto. Confirme gate, encosta. Está no 1-1, chamada pronto proposto, 6251. 3601, chama agora Recife, não 251, alternando 3325. 251, 3325, obrigado, bom dia, 3601. Bom dia. Oscar Tango Mike, chama agora Recife, no 251, alterno no 3325. Sumbário no 3325. Montreal, você na linha 251, tá no 11, no pushback estacionamento. Autorizado, pushback estacionamento, chama táxi, ouça. Autorizado, pushback estacionamento, ouça na linha 251. Prossegue via Pátio Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 6251. Pátio Índia Alfa, chama no ponto de espera, hoje na 6251. esperando, pode esperar. Pronto, Oceané 6251. 6251, na linha decola pista 10. O vento é de 1,40 graus com meia dúzia nós. Realizada a linha de decolar, pista 1,0, Oceané 6251. Decolou aos 31 no 119-35, controle. 1-935, bom dia, Oceané 6251. Controle, bom dia, Oceané 6251, decolou da Eoleda. Bom dia, sobe 360, vigilância, 6251. Direto ao 360, vigilância, solicita da El, possível? Autorizado. Autorizado, direto da El, Oceané 6251. na 6251, chama agora Recife, ano 251, alterna 13325. 7251, alterna 13325, Oceanair 6251.